Unidos ao caminho, coragem em nossos corações. O rei Ogui nos enfrentou, mas o Senhor nos deu as mãos. Não temeremos as sombras, pois aqui está a luz. Em cada batalha Ele é quem nos conduz. Oh Senhor, Tu és nosso escudo e proteção. A Tua força é maior que qualquer opressão. Na terra dos gigantes nós iremos triunfar. Com fé e com louvor iremos Te adorar. 60 cidades fortificadas de pé, mas no poder da promessa tudo se desfaz em fé. Destruímos as muralhas em nome do Senhor e tomamos a herança do nosso Redentor. Oh Senhor, Tu és nosso escudo e proteção. A Tua força é maior que qualquer opressão. Na terra dos gigantes nós iremos triunfar. Com fé e com louvor iremos Te adorar. Olhos ao céu, vejo a Tua grandeza. Em cada passo sinto a Tua firmeza. Não temerei, pois Tu pelejas por mim. Na jornada da vida eu sei que há um fim. Oh Senhor, Tu és nosso escudo e proteção. A Tua força é maior que qualquer opressão. Na terra dos gigantes nós iremos triunfar. Com fé e com louvor iremos Te adorar.